Era tudo gasta só em palavra pra fazer mais rima. Eu tava meio perdido porque tinha perdido a mina. Fumava uns back na escada, os cana não ia lá em cima. Não considerava perrengue, espera abusão seis da matina. 2007 foi foda, dava pra fazer um livro. Eu era tão ingênuo achando que o pacto tava vivo. Tinha minhas ambições, algumas fora do meu alcance. Já tinha passado 7 anos que eu perdi meu irmão pro câncer. Batalha com os MCs, os melhores rimas tinham sangue. Era tudo uma porra só, sem banca, clã, gangue. Jabs de ofensa, pique motor de Mustang. Terminava tudo em pizza, o podrão com Guaracamp. A Cone já existia, entrei depois do ataque lírico. Fizemos nossos produtos, usávamos produtos químicos. Foram milhões de views no YouTube, uma porrada de fã-clube. Fudemos todas essas grupos, os caras não tem pesar. Esses caras são do Recreio, papato filha da puta, de nome falso no Gmail. Viajamos o Brasil todo, abrimos o caminho na mata. Depois fomos pra Europa, ainda tem muito mais no mapa. Viramos Tyson no auge, nocauteando o protocolo. Ignorando o gravador, o diabo oferecendo colo. Tínhamos consciência que fudemos sua adolescência. Vocês nem fumavam tanto, agora fumam com frequência. Acordava com a consciência, me cobrando todo dia. Era uma sensação escrota, mas meio que virou mania. Me preocupo com a minha mãe, igualzinho um cão guia. Tem outros filhos preocupados com 1% de bateria. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Eu sei que um dia novo vai surgir. Quantos castelos você viu cair? O mundo gira e eu não vou desistir. Se eu pudesse, faria tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Me sinto no começo, tu acha que eu zerei o jogo? Foi quando o nosso barco encostou no cais do porto. 5 MCs, um beatmaker e um conceito louco. Com humildade surpreendemos quem olhava torto. Provamos que ego no rap é peso morto. Me lembro como se fosse semana passada. Vocês de cara amarrada e o bonde no sapatinho. Eu te chamava de irmão, eu tô não olhava pra mim. Mas que ser primo depois que o Snoop chamou de sobrinho. Aí já vi que a simpatia vai na manha. Bater piranha, pagão um toche e picanha. Só não se assanha, achando que é só champanhe. Falamos de política, homenageamos sua mãe. Não quero intriga, já mandamos chamar as amigas. Esses bucha não transa, tão querendo arrumar briga. Se for bater de frente, tenha consciência em vista. Sua mina ainda rebola ouvindo a rainha da pista. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Os polícia tão querendo me pegar, porque eu nocauteei 2 e mandei 1 pra ala hospitalar. Depois tive que tirar minha família de um bom lugar. Porque se quiser me achar, eu tô pronto. Mas cês devem ser bem tonto e pensar me procurar. Com meu filho é melhor nem se criar. Brá! Às vezes sonho com a minha própria vida. Me perco no rebanho de loucos pela avenida. 1/3 do meu banho eu gasto refletindo a trilha do caminho que eu trilhei com a minha quadrilha. Eu devo ser uma metralhadora viva de rima, porque o morte de pele imita. Encarcerado 2 vezes por pouco tempo, internado vi diante dos meus olhos o ano inteiro que o vento levou. Mas tô aqui pra causar o caos no estabelecimento. Eu queria gravar cada segundo desses na minha memória, que a minha história fizesse parte da história. Queria ter a certeza, mas não existe certeza, que cada passo da trajetória me leva à vitória. Então botei o gás, pede paz pra nós, pra gente. Como que tá sem bala, queria ter mais um pente. Como que tá com sede, deseja ou água corrente. Eu quero a bênção de Deus, mas sem precisar virar crente. Que a justiça se perpetua em cada verso meu. Mano, acho que é tudo que eu peço. Quero que meu trabalho venha aliado a sucesso. Saber que aproveitei cada segundo nesse universo, irmão. O que eu peço não é caro. O que eu peço é tão claro. Exige simples preparo. Eu quero viver todo amor, mesmo amor sendo raro, irmão. O que eu peço não é caro. O que eu peço é tão claro. Exige simples preparo. Eu quero viver todo amor, mesmo amor sendo raro, irmão. Eu sei que um dia novo vai surgir. Quantos castelos você viu cair? O mundo gira e eu não vou desistir. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Tudo, tudo, tudo de novo. Me sinto no começo, tu acha que eu zerei o jogo? Circulando pelas ruas de trás, acompanha um, vai ficar pra trás. Os que ficaram são meus imortais. E se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Tudo, tudo, tudo. Se eu pudesse, eu faria tudo de novo. Tudo, tudo, tudo, tudo. Mas se eu pudesse, eu faria tudo de novo.